Maxi de R$69,90. Conjunto de sala, 4 cadeiras 100% MDF São Carlos, por R$599. Ou 12 de R$59,90. Somente nesta quinta, sexta e sábado. Zenir, na loja, no site, o melhor está aqui. Câmara Municipal de Salitre. Legislativo com seriedade e transparência. Vem pra melhor da cidade em Nove Provedor. Chama, vai. Ei, chega de sofrer com sinal fraco de internet. Tô com uma novidade pra acabar com esse estresse. Provedor e Nove vem pra revolucionar. Aqui a qualidade tá em primeiro lugar. YouTube travando, download demorando. Ninguém merece esse tipo de internet. É hora de mudar seu provedor. Esquece tudo que a Nove chegou. Nove Provedor, contato 889-9329-5313. Siga Nove Provedor no Instagram e Nove Provedor. Se pensar no barato é aqui, o Mercadinho São Luís foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções e o seu dinheiro rende muito mais. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda dos médicos especialistas. Dia 8 de julho, Dr. Franklin, gastroenterologista. Dr. Marcelo, ortopedista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 10 de julho, Dr. Sérgio, proctologista. Marque sua consulta ou exame no fone WhatsApp 99962-1018. Férias, é tempo de colocar a mão no volante, o pé no acelerador e realizar aquele seu grande sonho de aprender a dirigir. Eu sei que você já sabe, mas vou repetir. A melhor escolha para o seu processo de habilitação é a Autoescola Principal. São 10 anos de liderança absoluta em números de pessoas habilitadas na região, com alto nível de satisfação. Agora chegou a sua vez. Matricule-se para a turma especial de férias e venha vibrar junto com a principal na conquista da sua preciosa carteira de motorista. Procure a unidade da autoescola principal mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Ou chame no WhatsApp 99300-0393. Autoescola Principal, há uma década realizando sonhos e gerando oportunidades. Motos, carros, dinheiro, TVs, smartphones, tudo no Ford Cap desta semana. Tem 4 motos do primeiro ao quarto prêmio. A Nova Montana e o Jeep Renegade no quinto. Isso mesmo, a Nova Montana e o Renegade no quinto. 2 carrões, 0 quilômetro. 20 giros da sorte de R$500 cada. No Raspou, a Show ganhou, tem prêmios todo dia e recebe na hora. Tudo isso por apenas R$10 e é dupla chance. São mais de R$300 mil em prêmios. Ajude a Pai Brasil e concorra. Ford Cap, realizando sonhos. Ford Cap. Câmara Municipal de Araripe, de mãos dadas com o povo. Sessões ordinárias, todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. A Rádio Cidade de Campos Sales migrou para a FM. Fase de teste. Envie seu feedback no WhatsApp 88 99701-5771. Informe localização e qualidade do som. A música e os seus ritmos. Tudo juntinho e misturado, do jeito que você gosta. Lua Cidade Mix. Cidade Mix. A mistura gostosa no seu rádio. Estamos aí, 4 da tarde, 6 minutos em Campos Sales. Hoje, quinta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro, mais um santo junino aí, muito comemorado aqui no Nordeste, né? Santo Antônio, São Pedro e São João. Santo Antônio, São Pedro e São João são os santos, que são comemorados aqui no mês de junho no Nordeste. Muita festa, alegria, quadrilha, forró, né? Fogueira. E hoje, dia de São Pedro, não é diferente, né? Hoje tem aí as fogueiras, as comemorações, as festas.

O assunto é futebol. Vamos até Salitre. A grande final do campeonato de Salitre da primeira divisão vai começar. América do Roncador e Batinga. E o Chaga Souza está lá ao lado do Júnior Moreno, Conrado Silva. E hoje, em parceria com nosso amigo Eli Santos e o Portal do Cariri, com som da Rádio Cidade, imagem HD do Eli Santos. É isso mesmo, Chagas, boa tarde. Pessoas que estão agora fazendo... Valeu, aquui, aquele abraço, Dom Oliveira. Muito boa tarde. Alô, galera do futebol. A partir de agora, Rádio Cidade de Campos Sales, sempre do esporte para você, lado a lado com a alegria do futebol. Daqui a pouquinho tem América e Batinga, direto aqui do campo do Mandiocão, em Salitre. É final de mais um campeonato, edição 2023. Tem um som aqui do nosso lado, porque nesse exato momento as equipes finalistas entrando em campo, América, que é do Roncador, e Batinga, né, que vão fazer essa grande final. Júnior Moreno está com a gente. Traz detalhes, Júnior Moreno. Boa tarde para você, Chagas Souza, a todos que acompanham a nossa jornada esportiva. Já estamos aqui, Chagas, nos preparativos, né, nesse momento, as equipes perfiladas para que possa começar o cerimonial dessa grande final da primeira divisão do Campeonato Salitrense de Futebol, Chagas. A gente percebe que nesse exato momento os troféus, bonitos troféus, né, Júnior Moreno? A gente percebe realmente troféus muito bonitos aí para o campeão e também o vice-campeão Júnior. Com certeza, Chaga, muito bonito os troféus. Nesse momento, as equipes perfiladas, né, estendendo aquela bandeira, a bandeira de Salitre, a bandeira do estado do Ceará e também a bandeira nacional, Chagas, né, as equipes já perfiladas, o trio de arbitragem também, que irá comandar essa partida. Nesse momento, começa o cerimonial aí, daqui a pouquinho tem os pronunciamentos, né, Chaga? Do secretário de esporte, como também do prefeito Dodó de Neuclides e as lideranças políticas nesse momento importante aqui nessa grande final do 35º Campeonato Municipal de Salitre, Chagas. E nesse exato momento vamos acompanhar o hino do município, não só o hino do município, mas o hino nacional brasileiro nessa data super importante, quando o município de Salitre comemora os seus 35 anos de independência política. Então, nesse exato momento, a gente percebe as equipes perfiladas e vamos ter a execução do hino nacional brasileiro, também do hino do município de Salitre. A gente pode perceber a presença do prefeito, o Dodó de Neuclides, também a presença do vice-prefeito, que é o Félix, o grande Viana Félix, que realmente estão aí à frente do município de Salitre nesses 35 anos de independência política. E um detalhe, logo mais à noite é festa, né, Júnior Moreno? Lá na praça, a festa realmente já está programada para o dia de hoje. Daqui a pouquinho vamos saber realmente toda a programação de hoje, né, Júnior? Ah, com certeza, Chagas. É festa hoje, tem festa amanhã, né? O pessoal já se programando para finalizar no sábado, Chagas. E agora vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Combate a paz e a guerra, a paz e a paz, Brasil. Tá aí, portanto, o hino nacional brasileiro sendo aplaudido. E agora temos o hino do município de Salitre, que também é executado nesses momentos realmente importantes, momentos oficiais, e quando acontece a grande final da primeira divisão de mais um campeonato municipal. E agora, respeitosamente, vamos ouvir o hino municipal salitrense. Desperto uma linda cidade ao pé da Serra Guarani, exemplo de amor e unidade. É a nossa querida Salitre, seu povo é hospitaleiro. Portanto, o hino do município de Salitre sendo executado nesse exato momento, Júnior Moreno. Isso mesmo, Chagas. Então, agora vamos acompanhar os pronunciamentos nacional aqui das autoridades, Chagas Souza. Continuidade aqui. Onde, logicamente, a gente vai ouvir aí, tem o diretor de esportes e também o prefeito municipal, Dodó, que está presente aqui também. Então vamos ouvir aí, Júnior Moreno, é com você, acompanha aí realmente toda a movimentação desse cerimonial, Júnior. É, Chagas, nesse momento vamos ter aí o pronunciamento do secretário de esporte, Chagas. Ok, Nails, quero aqui cumprimentar, saudar as autoridades aqui presentes, cumprimentar o nosso amigo Tasso, também aqui nosso secretário Nailson Anselmo, vice-prefeito Viana, chefe de gabinete do Ogivan, nossa primeira-dama Fátima Souza, também o Anderson, secretário de meio ambiente, Renato Lima, secretário de educação, e todos aqui desportistas também que estão aqui presentes, nosso vereador, né, e desportista novinho, seja bem-vindo também, a gente agradece sua presença aqui. Bem, é mais um motivo mais de agradecimento. Chegamos aí, Dodó, mais um ano, no final aqui do 35º Campeonato Municipal de Salitre. Graças a Deus, quero aqui já também deixar alguns agradecimentos para não passar em branco. Agradecer à secretária de Saúde, Georgia Souza, né, que desde o início do campeonato vem dando todo o suporte, deixando aí disponível a UTI móvel, também os profissionais que estão sempre em todos os jogos, desde o início estão aqui conosco, certo? Agradecer o meu amigo Zé Lu, não sei se ele está por aqui, é o secretário de obras e estruturas, isso mesmo. Agradecer a ele também, né, planeou o campo, deixou o filézinho, então a gente agradece também ao nosso secretário Zé Lu. Agradecer também ao nosso amigo chefe de gabinete, Dojivan, que sempre na correria a gente perturba ele, ele está ali também nos atendendo. Obrigado, Dojivan. O Deógenes também sempre está nos atendendo aí quando a gente solicita. Então, é mais um agradecimento a todos que, de forma maravilhosa, a toda a administração, em nome do prefeito Dodó, do vice Viana, agradecer aqui. E mais um ano a gente está chegando aqui nessa grande final. Dizer e falar aqui do campeonato, 35º campeonato. Campeonato esse que envolveu aí 34 equipes, Dodó. Mais de 500 atletas, juntando tudo, atletas da comissão também, enfim, todos estiveram envolvidos, né, e graças a Deus estamos chegando ao último jogo sem nenhum problema, terminando tudo em paz. Não tivemos aí atos indisciplinares, não tivemos nenhum. Então isso é um motivo de alegria, né, e claro também não poderia deixar aqui de agradecer, né, e parabenizar toda a equipe da diretoria de esporte, o Rafael, o Ronaldo, não sei se ele está por aqui, o Laertinho, Ronaldo, meu amigo Ronaldo, Thiago, Laertinho, o Ralf, Zé Pelim, né, enfim, a todos que compõem aqui, o Luiz Carlos está por aqui também, todos que compõem aqui a diretoria e, claro, também a Secretaria de Cultura, em nome do nosso secretário Naís, né, quero agradecer a toda a equipe. Então, é um motivo de alegria, né, tivemos aí esse ano, desde o ano passado, nós temos a maior premiação já vista aqui no nosso município. São R$14.400 para distribuir para as equipes, certo? O ano passado foram distribuídos 10 uniformes para as equipes. Então isso é um reconhecimento que o prefeito Dodó tem visto aí com bons olhos, voltado ao esporte, e nós só temos a agradecer, Dodó. Nós desportistas estamos aqui vendo aqui o campo, né, ao redor aí todo o pessoal assistindo, todos os torcedores, é um motivo de alegria, e a gente agradece demais aí pelo seu apoio, tá vendo o esporte aí com bons olhos. Então esse é um motivo de alegria. Hoje o esporte em Salitre tá bem, tá funcionando, temos aí a areninha, temos todos os equipamentos esportivos, todos eles sendo utilizados, certo? Temos aí com a garotada, com o público feminino, enfim, então a gente vê que a gente está abraçando todas as modalidades. Já tivemos o evento de ciclismo, tivemos a modalidade aqui da corrida a pé também, já aí o atletismo, enfim, então a gente só tem a agradecer, certo? E parabenizar as 8 equipes e, claro, também aqui as duas finalistas, a equipe do Roncador e a equipe do Batinga, em nome do Jamilson, Fernandinha, a gente agradece aí, parabeniza vocês, o Almir, também o Jardel, enfim. Então, mais é só agradecimento a vocês, certo? Que façam um bom jogo e que vençam melhor, que Deus os abençoe. Agradecer a equipe de arbitragem, a equipe de segurança aí do Sérgio, enfim, todos que estão envolvidos aí no campeonato. E graças a Deus, agora vamos 80 minutos pra gente. Os gandulinhas também, Naldão, toda a equipe, valeu Naldão, obrigado aí, certo? Graças a Deus, vamos lá, no final terminar tudo em paz. Então, um abraço a todos, certo? Bom jogo, que vençam melhor, e nós vamos aqui, esperamos aí, né, Novinho? O que a gente quer ver é bom jogo. Isso é o que a torcida está aqui para assistir, beleza? Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, diretores fãs, muito bem, registrar também aqui a presença da Polícia Militar, o nosso chefe aqui está conosco. Obrigado, pode sempre com a gente nos eventos, né? E agora vamos ouvir aí, para que possamos dar início a essa grande partida, prefeito de todos os salitrenses, trabalhador e pagador, Dodô Neuclides. Opa, obrigado. Boa tarde a todos. Passando aqui, primeiramente, para agradecer a Deus, né? Parabenizar todas as equipes que participaram desse campeonato, foram 34 equipes, né, ao todo, e dizer que todos são vencedores. Quero aqui vem pra cá, Júlio. Quero aqui cumprimentar as autoridades presentes, que o vice-prefeito Viana, cumprimentar aqui a vereadora Fátima, o vereador Novinho, esportista que aqui está, isso foi que eu estou olhando pra câmera, né? Cumprimentar aqui o amigo Anderson, secretário Renato Lima, a Geórgia Souza, secretária de saúde, olha aí, potencial. Cumprimentar o Dojivan, meu amigo Nailson Anselmo, secretário de esporte. Cumprimentar o Tassim, que está aqui presente, as lideranças, a Alderil, né? Está aqui lá do Olho d'Água. Pessoal da saúde aí, o Leal, dando assistência. O nosso comandante, o tenente Cláudio, agradecer a presença da Polícia Militar. Agradecer aqui a imprensa, o meu amigo Eli Santos, portal do Cariri, a Rádio Cidade. Cumprimentar aqui também o Elis França, toda a diretoria de esporte, em nome dele abraçar, pessoal. Dar aqui os meus parabéns à equipe do Batingão, à equipe do Roncador, e dizer a vocês que vocês são guerreiros, foram longe e estão aqui porque tem futebol. Então vamos brincar e vamos brincar com respeito. Agradecer mais uma vez a presença do público, dizer a vocês que é com imensa satisfação que a gente está aqui valorizando o esporte de Salitre e a cultura, porque como o Elis França falou, nunca se tinha visto pagar um prêmio desse tamanho de Salitre, e nosso objetivo é incentivar o desportista. Então, estamos aí para valorizar cada vez mais vocês, e se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter mais surpresa. Estou aí engajado também em conseguir uma grama sintética para o estádio lá em cima, para ficar melhor. Não estou prometendo, mas vou correr atrás, porque vocês sabem quem foi que fez mal feito. Então a gente quer valorizar o esporte e vamos correr atrás do melhor para o esporte de Salitre. E em todas as áreas, só no esporte. Mas vamos valorizar vocês cada vez mais e mais. E tenham aí um bom jogo. Que Deus possa abençoar cada um. Brinquem com sabedoria, que é para mais tarde nós curtir na festa. Um abraço a todos. Mais tarde nós temos aí várias atrações de Vandeis Fernandes, né? Que é o seu Osmar, Gustavinho Aroguinho, Forró do Vaidoso e em Freitas. Para nós curtirmos a noite toda. Abraço, gente. Muito bem, está aí Chagas Souza, as palavras do prefeito municipal de Salitre, Dodônio Euclides Chagas. Valeu, então. Pronto, a partir de agora, o carro de som vai sair, que está bem pertinho da gente aqui, viu, Dom Oliveira? Bem pertinho mesmo. Então, a partir de agora, é o futebol. Nesse exato momento, o prefeito municipal está cumprimentando ali todos os jogadores e, logicamente, para que possa acompanhar aqui de perto o camarote aqui, essa partida, grande partida de futebol envolvendo o América, que é do Roncador, enfrentando a equipe do Batinga. Conrado Silva, nosso abraço, boa tarde. E a gente percebe que é uma grande final hoje aqui no município de Salitre. Com certeza, Chagas, grande final envolvendo aí a equipe do Batinga e o América. O Batinga, equipe que já participou de duas competições aqui, já ficou duas vezes vice-campeão, né? E a equipe do América é a primeira vez que está participando e já conseguindo aí ir à final de uma competição grandiosa como essa aqui em Salitre. Então, Chagas, é a grande expectativa para uma grande partida. Valeu, então. Esse é o Conrado Silva. Nesse exato momento, as equipes se cumprimentam e estão sendo retirados ali os troféus que estavam ali, né, numa exposição, agora está sendo guardadinho ali para que não venha nenhuma bola, né, e possa danificar, né, os troféus. Então está sendo guardadinho ali para que possa daqui a pouquinho ser premiado aquele que vencer a partir de hoje, né, Conrado Silva? É bem verdade, Chagas. Os troféus sendo guardados ali, e não só para proteger os troféus, mas também nós aqui, né? Tem muitas câmeras posicionadas aqui, então vamos ter cuidado também aqui, Chagas, nas posições das câmeras para não cair bola e nem bater no microfone do Chagas. Esse é o Conrado Silva, porque na verdade, aqui nós estamos no campo do Mandiocão, só para sintonizar você que está ouvindo a gente, e a partir de agora você pode acompanhar também através do portal do Cariri, através do Eri, né, que já está aí, já fazendo, pegando toda a filmagem, todas as imagens, para que a gente possa transmitir realmente uma bela partida de futebol, assim a gente espera. Júnior Moreno, por onde você tá, garoto? Estamos aqui, Chagas, no centro do campo, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui para América e Batinga. Vamos aqui, as equipes já fazendo aquela corrente, mas já temos aqui a escalação, tudo pronto, Chagas. então vamos com o América, que é do Roncador. O América vem jogando como, Júnior? América vem com um Adra, dois Bala, três Pitu, 14 Romero, 6 Gari, 7 Cícero, 8 Vitor, 9 Roseildo, 10 Neném, 12 Giliardi e o 11 é o Jandim Chaga. Portanto, esse é o América do Roncador, com Adra, Bala, Pitu e Romério, Gari. Tem também Cícero, Vitor, Roseildo, Nenê, Giliardi e Jandim. Agora um detalhe, eu estou percebendo aí o Jandinho, que é realmente atleta de Campos Sales, do Amazonas, da seleção de Campos Sales. E hoje a seleção de Campos Sales joga lá em Francisco Santos, né, Júnior Moreno? E o Jandinho está...